Caipira Internacional, Antena Web, Canal 1. From across the seas they came, to carve runs up through the range, and chase the fertile plains of New South Wales. The squatters with their schemes, the settlers with their dreams, all loaded up their teams to blaze the trail. A slab and bark art home, where the bush rangers roam, forged the great backbone of the land. And by a waterhole they'd perch, a tavern and bush church, to rest their souls of work at journey's end. And the streets and headstones bear the names of the pioneers that paved the way, with sweat and tears that few these days would know. From half a world away they came, to stand as one and stake their claim to the great Australian dream so long ago. And in the words of Lawson, the brooding bush awakened, until it was stirred in wild unrest. And a proud and ancient race soon found itself replaced by men who'd stop at nothing in their quest. From dawn till dusk they toiled to sink wells and turn the soil, shoot it if it moves or cut it down. Yes, the green hide ripped the fur as a nation slowly stirred, rising on the back those bush towns. And the streets and headstones bear the names of the pioneers that paved the way, with sweat and tears a few these days would know. From the cedar stands to the shearers' chutes, the gold fields and old stock routes, they waltzed the Wallaby Trail so long ago. Stones in the grass, panes of broken glass, and a highway that runs past St. Chad's today. I was headed to a show, but stopped a while to let them know, not everyone forgets the dues they paid. Little Ellis Blackman, round the time of Federation, rested here at just 12 months of age. Sleep on in thy beauty, a faded headstone reads so sweetly, and I thank the Lord I've had the chance to say that the streets and headstones bear the names of the pioneers that paved the way, with sweat and tears that few these days would know. Take some time to show you care, stop on by and say a prayer for those who've paid the price so long ago. Yes, the streets and headstones bear the names of the pioneers that paved the way, with sweat and tears that few these days would know. So take some time to show you care, stop on by and say a prayer for those who've paid the price so long ago. For those who've paid the price so long ago. For those who've paid the price so long ago. I got my toes in the water, ass in the sand, not a worry in the world, a cold beer in my hand. Life is good today, life is good today. Well, the plane touched down just about 3 o'clock, and the city's still on my mind. Bikinis and palm trees danced in my head, I was still in the baggage line. Concrete cars, oh, they own prison bars, like this life I'm living in. But the plane brought me farther, I'm surrounded by water, and I'm not going back again. I got my toes in the water, ass in the sand, not a worry in the world, a cold beer in my hand. Life is good today, life is good today. Adios and bye, Uncle Neil. Yeah, I'm leaving GA. And if it weren't for tequila and pretty senoritas, I'd have no reason to stay. Adios and bye, Uncle Neil. Yeah, I'm leaving GA. Gonna lay in the hot sun and roll a big fat one, and grab my guitar and play. The 4 days flew by like a drunk Friday night as summer drew to an end. They can't believe that I just couldn't leave, and I bid adieu to my friends. 'Cause my bartender, she's from the islands, her body's been kissed by the sun. And coconut replaces the smell of the bar, and I don't know if it's her or the rum. I got my toes in the water, ass in the sand, not a worry in the world, a cold beer in my hand. Life is good today, life is good today. Adios and bye, con Dios, a long way from GA. Yes, and all the muchachas, they call me Big Papa when I throw pesos their way. Adios and bye, con Dios, a long way from GA. Someone do me a favor and pour me some Jaeger, and I'll grab my guitar and play. Stay. Adios and bye, con Dios. Going home now to stay. Just gonna prop up by the lake and put my ass in a lawn chair, toes in the clay. Not a worry in the world, a PBR on the way. Life is good today, life is good today. Identifícate con nosotros, Señor, Señor, mi Dios. Identifícate con nosotros, Cristo, Cristo Jesús. Solidarízate, no con la clase opresora que exprime y devora la comunidad, sino con el oprimido, con el pueblo mío sediento de paz. Ya no me cantes cigarra, que acabe tu sonsonete, que tu canto aquí en el alma como un puñal se me mete, sabiendo que cuando cantas pregonando vas tu muerte, marinero. Marinero, dime si es verdad que sabes, porque distinguir no puedo, si en el fondo de los mares hay otro color más negro que el color de mis pesares. ¡Ay, no! Llevaba el pecho herido, ya casi para llorar, me dijo muy afligido, ya me canso de buscar un amor correspondido. Bajo la sombra de un árbol y al compás de mi guitarra canto alegre este guapango, porque la vida se acaba y quiero morir cantando como muere la cigarra. ¡Ay, no! Não há presente sem passado. Lançamos o repto aos nossos ouvintes para juntos fazermos uma retrospectiva sobre o mundo que nos rodeia. Retrospect, um espaço onde semanalmente falamos da carreira de um artista ou conjunto de artistas segundo múltiplos pontos de vista. Retrospectivemos em Retrospect, todos os domingos pelas 10:30 da manhã com Carlos Bonaparte no Canal 1. Rir a morrer dá saúde e faz-se rir. E então, se for pela manhã, muito melhor. Tremenda Corte. Um programa que nos traz, de segunda a sexta, durante 30 minutos, motivos e momentos de pura descontração e muita, muita gargalhada. Tremenda Corte. De segunda a sexta, às 8 da manhã, no Canal 1. O Caipira Internacional, Rádio Antena Web, Canal 1. O Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a big ball. All the king's horses, all the king's men could never put Humpty together again. I've got a Humpty Dumpty heart. He dropped it and broke it apart. All the king's horses, all the king's men could never put it together again. 'Cause when I gave to you my heart, you said that we must part. That was my doom. My heart went boom. I got a Humpty Dumpty heart. A heart is a fragile thing. When dropped, it won't bounce or ring. It ain't no joke, 'cause when it's broke, no love song will it sing. I've got a Humpty Dumpty heart. He dropped it and broke it apart. All the king's horses, all the king's men could never put it together again. 'Cause when I gave to you my heart, you said that we must part. That was my doom. My heart went boom. I got a Humpty Dumpty heart. I didn't think you were that sort when I handed you my heart. You got it on a platter, but you let it shatter my Humpty Dumpty heart. I've got a Humpty Dumpty heart. You dropped it and broke it apart. All the king's horses, all the king's men could never put it together again. 'Cause when I gave to you my heart, you said that we must part. That was my doom. My heart went boom. I got a Humpty Dumpty heart. Oh, why do people go to zoos to watch the monkeys play and flock around the cage by the dozen? Could it be they're wanting missing links for the family tree and they hope to recognize some long-lost cousins? All of the monkeys ain't in the zoo. There's some running loose around me and you. Watch when you're in a crowd and you'll agree to that all of the monkeys ain't in the zoo. Oh, the young folks like the Beatles. They say their music's tough. It's got the sound and beat they like, they say. They flood the ticket office when the boys come into town, then scream so loud they can't even hear them play. All of the monkeys ain't in the zoo. There's some doing the swim around me and you. Watch when you're in a crowd and you'll agree too that all of the monkeys ain't in the zoo. Now I've spent a week or two working on this song. It's not so pretty and it's kinda silly. When I sang it for the company man, it like to drove him wild. He said, make a record of it, it's a dilly. All of the monkeys ain't in the zoo. There's some making records for us to listen to. Watch when you're in a crowd and you'll agree to that all of the monkeys ain't in the zoo. Tenha um bom fim de semana com Antena Web. Thank you. desordem de novo catia. Minha viagem não cancela. Tenho meu burrão de fama, eu mesmo amansei de cela. Ponho o lenço no pescoço, sento no porta-capela. Não viajem passo lento, pra não avoar com o vento. Prendo as voltas na barbela. Na garupa levo pala, amontoado na fivela. Não compro gato por lebre, nem cabrito por vitela. Onde canta o gavião, macuco se acautela. Campeão treme de medo, que a batida de um torpedo põe a pique um caravela. Onde canta o galo índio, piquira estica as canela. Carijó derruba o pico, e o segredo não revela. Índio canta e bate a asa, dando reiada na tela. As cordas do pinho chora, tem gente que nessa hora sai fugido pra janela. Na hora da despedida, deixo adeus pro sentinela. Com essa viola de pinho, bem feita da de canela, encostada no meu peito. Nós combina e faz tabela. Viva a terra brasileira e as quatro cor da bandeira, branco, azul, verde, amarela. Canal 1, a sua melhor sintonia. Todas las mujeres que yo tuve, les voy a dedicar esta canción. Aquellas que en un tiempo me quisieron y me entregaron su fiel corazón. Si piensan que engañarlas solo quise, les voy a desmentir yo su versión. A todas regalé yo mi cariño, a todas regalé yo mi pasión. Aunque fueron muy pocas las que hicieron que yo les regalara el corazón. Yo no tuve la culpa de quererlas, porque es lo más hermoso que hizo Dios. Si me he de condenar por yo tenerlas, con gusto doy la vida por su amor. Y eso es cierto, oiga. Todas yo las llevo en mi recuerdo, y hoy quiero regalarles mi canción, a ver si con el tono de mi canto yo logro que me den su corazón. Me voy enamorado y en mi canto a todas yo quisiera complacer. Quisiera disfrutar de sus encantos, quisiera disfrutar de su querer. Que vivan las mujeres y su encanto, que vivan las mujeres y el placer. Yo no tuve la culpa de quererlas, porque hizo Dios. Si me he de condenar por yo tenerlas, con gusto doy la vida por su amor. Ya me cansé de estar jugando a las escondidas. Ya no me busques, aquí estoy. Si no te di la cara antes, no es cobardía. Tú bien sabes cómo soy. A mí no se me da eso de andar en reversa. La palabra volver, la verdad me da pereza. Y más aún, si se trata de ti. ¿Qué quieres de ti? No hay reconquista, conmigo se te fue el avión. Y lo siento por ti, has perdido la vergüenza. Te lastimas, más no soy tu servilleta. Vete de aquí, ¿qué más quieres de mí? Consegue escutar? Consegue sentir? Quantas vezes ele fala e nós nem entendemos o que ele diz? Fala Coração. Aos sábados, às 9 da noite, com Carla Ávila, no Canal 1. Rock, melhor música, anos 80, anos 90, deixe-se nostalgia. Já não precisa das suas velhas cassetes para ouvir a melhor música de rock. Nós temos um programa a pensar exclusivamente em si. Basta ligar-se à Antena Web e deixar-se ficar na companhia de José Manuel Rasteiro, a curtir o melhor rock que já uma vez foi feito. JMR, terças, 5 da manhã, no Canal 1. Caipira Internacional, Rádio Antena Web, Canal 1. kennst nicht meinen Namen, weißt nicht, wo ich wohne. Sind uns noch niemals begegnet, doch wir suchen uns schon so lang. Denn wir beide fühlen irgendwo auf der Welt, da lebt der eine, der für uns zählt. Wohin du auch gehst, wie der Wind sich auch dreht, an deiner Seite, das bin ich. Was immer du tust, ich will dir nah sein, für dich da sein. Ans Ende der Welt such ich deinen Herzschlag. Kein Felsen zu hoch, kein Wasser zu tief. Und wenn wir uns finden, dann soll alles wahr sein. Denn wenn wir dran glauben, dann kann es geschehen. Ob es schon immer so war. Deine Hand, deine Stimme, dein Flüstern ganz leis. Du, ich hab dich gefunden, tanz mit den Sternen im Kreis. Wohin du auch gehst, wie der Wind sich auch dreht, an deiner Seite, das bin ich. Was immer du tust, ich will dir nah sein, für dich da sein. Und bis ans Ende der Welt such ich deinen Herzschlag. Kein Felsen zu hoch, kein Wasser zu tief. Und wenn wir uns finden, dann soll alles wahr sein. Wahr sein. Es soll wahr sein. Einfach wahr sein. Einfach wahr sein. Es soll wahr sein. Próxima estação, Antena Web. Será mi canto tras de la reja, triste como un gemido, como un lamento. Y esta será de mi alma la última queja. Vaga como un suspiro que lleva el viento. Quiero tiende tus alas. Toma este ramillete de lindas flores y llévale recuerdos a mi adorada. Que has de encontrar yo y suspirando por mis amores. Dile que estoy sufriendo, que estoy dile que solo vivo porque la quiero. Dile que ya su ausencia me está matando. Que venga a verme pronto porque me muero. Dile que si no sabe que vivo preso. Triste y abandonado en mi cautiverio. Dile que venga a darme tan solo un beso. Antes que ya me saquen, que ya me lleven pa'l cementerio. Antes que ya me saquen, que ya me lleven al cementerio. ¡Ay! Em mundo da música, deixamos no ar a ideia de um mundo recheado de diversos estilos musicais. No entanto, o mundo que agora lhe falamos é de sertanejo, um mundo trazido e apresentado aqui no Canal 1 por Diego Valadar, que de segunda a sexta, durante 60 minutos, está recheado de música sertaneja de raiz até à música sertaneja universitária. Não perca Mundo Sertanejo, de segunda a sexta-feira, pelas 16 horas, aqui no Canal 1. Thank you. Caipira Internacional, Rádio Antena Web, Canal 1. Mãe, é uma só que a gente tem no mundo. Amor mais puro e mais profundo. Oh, minha santa mãezinha, e tantas vezes eu fui chorar. Aqui vim para dizer-te que sempre, sempre hei de pensar que um dia poderás faltar-me. Mãe, pensando nisso vivo a lamentar-me. Por isso nas minhas preces venho pedir ao Criador que nunca, nunca me falte o teu carinho, o teu Mãe, o amor mais puro é o amor do teu coração. É puro como a água cristalina da fonte. É como o cantar dos pássaros ao amanhecer de um novo dia. É como um botão de rosa que desabrocha na primavera. E nem todo o amor deste mundo, se o mesmo pudesse eu dar-te, jamais poderia pagar-te tanto carinho, tanta dedicação. Oh, minha santa mãezinha, que tantas vezes eu fiz chorar. Aqui vim para dizer-te que sempre, sempre hei de te amar. Don't look so sad, I know it's over, but life goes on, and this old world will keep on turning. Let's just be glad we had some time to spend together. There's no need to watch the bridges that we're burning. Lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft against the window, and make believe you love me one more time. For the good time, I'll get along. You'll find another, and I'll be here if you should find you ever need me. Don't say a word about tomorrow or forever. There'll be time enough for sadness when you leave me. Lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft against the window, and make believe you love me one more time. For the good time, Canalum. Eu não tô nem aí. Você não vale um pingado, nem um custão curado, mas eu te quero pra mim. Você não vale um real, mas pra mim não faz mal. Eu não tô nem aí. Você não vale um pingado, nem um custão curado, mas eu te quero pra mim. Não sei o que fazer com esse amor bandido. Por que você não para de brincar comigo? Já tô sabendo que você não vale nada, eu sei. Não quero nem saber qual é o seu passado. Se fosse pelo povo, tinha te largado. Agora é tarde descobrir que eu tô apaixonado. Porque você me esquece tudo e vem pra mim. Jamais pensei que eu fosse amar alguém assim. Tô pouco chato, eu tô pirado, eu já tô ficando louco. E sai do chão. Você não vale um real, mas pra mim não faz mal. Eu não tô nem aí. Você não vale um pingado, nem um tostão curado, mas eu te quero pra mim. Você não vale um real, mas pra mim não faz mal. Eu não tô nem aí. Você não vale um pingado, nem um tostão curado, mas eu te quero pra mim. E vai, vai, vai. Você me esquece o mundo e vem pra mim. Jamais pensei que eu fosse amar alguém assim. Tô bobo, chato, tô pirado, eu já tô ficando louco. Só você sabe. Eu não tô nem aí. Você não vale um pingado, nem um tostão curado, mas eu te quero pra mim. Você não vale um real, mas pra pra mim não faz mal, eu não tô nem aí. Você não vai um pingado, nem um tostão furado, mas eu te quero pra mim. Vamos na palma, quero gritar. Você não vale um real, mas pra mim não faz mal, eu não tô nem aí. Você não vale um pingado, nem um tostão furado, mas eu te quero pra mim. Mas eu te quero pra mim. Mas eu te quero pra mim. Oh, você não vale um real. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Você é raio de saudade, meteoro da paixão. Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Ah, como é bom poder te amar. Música nova pra galera, meteoro. Assim ó. Depois que eu te conheci, fui mais feliz. Você é exatamente o que eu sempre quis. Ela se encaixa perfeitamente em mim. O nosso quebra-cabeça teve fim. Se for sonho, não me acorde. Eu preciso flutuar. Pois só quem sonha consegue alcançar. Eu quero que vai. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Você é raio de saudade, meteoro da paixão. Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Ah, como é bom poder te amar. Depois que eu te conheci, fui mais feliz. Você é exatamente o que eu sempre quis. Ela se encaixa perfeitamente em mim. O nosso quebra-cabeça teve fim. Se for sonho, não me acorde. Eu preciso flutuar. Pois só quem sonha consegue alcançar. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Você é raio de saudade, meteoro da paixão. Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Ah, como é bom poder te amar. Tão veloz quanto a luz pelo universo eu viajei. Vem me guia, me conduz, que pra sempre te amarei. Só vocês agora, vai! Te dei o sol, te dei o mar. Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Ah, como é bom poder te amar. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Você é raio de saudade, meteoro da paixão. Explosão de sentimentos, eu não pude acreditar. Ah, como é bom poder te amar. Ah, como é bom poder te amar. Valeu, gente! Está a ouvir o Canal 1 da Antena Web.